Antes da gente começar esse podcast, toda a equipe dessa edição do Sobre Músicas e Animes quer deixar bem claro que não há nenhuma intenção de ofender a ninguém, denegrir a imagem de ninguém e nem fazer piadas preconceituosas ou algo do tipo. É apenas um tema que foi escolhido por voto e nós escolhemos animes cujos personagens desses animes, personagens, ou seja, ficção pura, se enquadram no tema. Então, não temos a menor intenção de deixar ninguém magoado, deixar ninguém triste. Não é a nossa ideia é apenas o entretenimento com base nos personagens que serão citados. Apenas isso, sem nenhum tipo de alusão ou coincidência afins que venha a pautear com a realidade. Então, o podcast sobre músicas e animes, edição número 41, terá seu início agora, ressaltando que não temos a menor intenção de querer lhe ofender ou ofender alguém que você conheça. Apenas escute, relaxe e procure se divertir ao lado de todos os participantes deste trabalho acústico. Obrigado. De nada, cara. Tudo bem. Olá, saudações para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da série de podcasts sobre músicas e animes. A primeira edição de 2015, seu novo formato mensal. A 41ª edição no geral. E hoje estamos com uma equipe mais do que completa, uma equipe simplesmente de alto nível. E vocês conhecerão essa equipe muito em breve. Eu serei o host de hoje, Calírio Neto, o conhecido pelos outros aí como padrinho da blogosfera brasileira de animes. E hoje eu tenho a felicidade de apresentar seis grandes amigos aqui. Olha que sete grandes amigos aqui. Olha que maravilha. E vamos começar pelo Evilásio. Evilásio, faça as suas honrarias. It's a trap, Bino. Meu Deus. O Calírio esqueceu de alguém. De quem o Calírio esqueceu nisso? Eu falei sete. Não, falou seis. Ele falou sete depois. Falou sete. Ele corrigiu, ele falou seis, depois falou sete. Ô, Eric, que desculpinha. Todo mundo sabe que foi de mim, cara. Ah, tá. Logo após a apresentação do Evilásio, temos o Bebop. Oi, pessoal. Os garotos aí não falaram, mas parece que hoje eles estão gravando tudo vestido de vestidinho. Ok. Após a apresentação do Bebop, temos o Luke. Meu nome não é Luke. Me chamo Charlotte. Olá a todos. Olá, Charlotte. Isso, meu Deus. Olá, Charlotte. Charlotte. Charlotte me afogando. Ai, meu Deus. Após a apresentação do Luke ou Charlotte, como vocês preferirem, é a vez do Eric. Olá. Só isso. Discreto, como sempre, na apresentação. Após o Eric, nós temos a Nayara. Como é que gal? Meu Deus do céu. Ok. Logo depois, Nayara, nós temos a Nath, a nossa amiga Natália. Odeia a terra, cara, com certeza. Ok. E hoje nós temos uma convidada especial, e ela é a Josi. Oi, depois da Charlotte eu não tenho palavras. Eu sei que você tem. Não, eu não tenho, eu tô aqui... Perdi toda a minha inspiração. Você devia se apresentar. Oi, eu sou José. Pá! Não, daí o Evilásio mandou algum e-mail. O Evilásio mandou algum e-mail que eu não ouvi, que era pra ver quem fazia a pior apresentação nessa edição. Não, ele não mandou, cara, não mandou. Tem que ser espontâneo, cara. Obrigada, mano. Tem que ser espontâneo. Cara do céu, meu Deus, socorro, medo desse povo, velho. Beleza. Nós temos então aqui um tema que foi escolhido por você, ouvinte deste podcast. E aliás, o tema vencedor, dentre todas as opções, ganhou com uma larga vantagem do segundo colocado. E o tema escolhido foi pelo Eric. E ele vai fazer as honrarias de explicar qual é o tema. Puxa vida. Eric, por favor, explique qual foi o tema vencedor e do que se trata. O tema vencedor, no caso, foi a respeito de traps, aqueles personagens masculinos que se vestem como garotas e enganam todo mundo. Não, hein? Não enganam, não. Ah, você já deve ter caído, sim, uma vez. Não, não cai, não. Já deve ter, sim. E, no caso, todo mundo não... já caiu. Já. Trap, no caso, surgiu... Esse tempo surgiu no fórum 4chan, há alguns anos. Aí, no início, era pra designar algo assim mais amplo. Qualquer personagem masculino que enganasse perfeitamente se passando por alguém de sexo feminino. Mas com o tempo ter sido mais usado mesmo pra designar personagens que se travestem em algum momento, ou se travestem o tempo inteiro. Ou seja, né, a seleção musical de hoje vai estar repleta de coisas inusitadas. Vai ter muita coisa inusitada aqui, muita coisa bacana. O pessoal tá afoito. Temos até uma convidada de honra aí, a Fora Josi, que é a Charlotte, né? Charlotte aí também vai fazer as honrarias, vai indicar uma música aí e tal. Enfim. Certo, Charlotte? Charlotte ficou em silêncio, ok. Ela tá tímida. Tá tímida, tô tímida. Eu tô comendo açaí, tô digitando, vocês me deixem, pai. Vai escutar. Caralho, a Charlotte mudou de voz, tá estranho. Eita! Esquisito, hein? Isso Charlotte é trap, hein? Charlotte. É trap, hein? It's me, Luke! Mario! Nossa, que bosta, cara. Era quase o Dio. Eu tentei o Dio, mas foi o Mario. Eu acho muito triste falar esse lance de Mario e Luigi, porque o Eric não deixou passar os personagens Mario e Luigi de Honey Clover. Cala a boca. É uma cilada, meu irmão. Vamos começar então nosso podcast. É a vez de selecionar a primeira pessoa que vai fazer sua indicação musical. Como é um novo formato de podcast, então cada pessoa vai fazer uma indicação apenas. Então, sem maiores delongas, é a vez do Bebop fazer a sua indicação para esse podcast. Quarto encerramento de Yu Yu Hakusho. O nome da música é Taiyou Gamata Kagaya Toki. Quem canta é o Hiro Takahashi. Tá, vou falar o trap que tem aqui. Isso. O Eric, você não conhece o Yu Hakusho, né, Eric? Conheço. Pra analisar o trap. Tá, mas eu vou mandar uma imagem aí, vocês podem analisar melhor. É um personagem que o Yusuke acaba enfrentando em um certo momento do anime, que parece ser uma menina, mas ele descobre, meio que de uma forma indiscreta, que não é uma menina, que ele vai apalpar uma parte lá. Como diria o Carlírio, né, o local sexual da menina, e descobre que a ferramenta da menina é igual a dele. Por sinal, essa personagem aparece quando o Yusuke está com o Kuwabara indo salvar a Yukina, não é? Uhum. Isso, é nesse arco da Yukina, exato. Uhum. Que é uma menina meio demônio e tal, ela verde, tem coloração verde, tem os olhos vermelhos e um chifrinho, como se fosse um unicórnio. Menina não, né? Agora vocês já sabem que não é menina. E ele também tem o chifre embaixo também, né? Descobriu também. É. Luke com suas diretas, sim. Ponto. Não era só na testa o chifre. Ai, cara do céu. Parabéns, você trouxe um trap demônio. É, fazer o quê? Cara, eu sofri pra achar isso aí, Eric. Eu tive que pedir ajuda ao Evilásio. Ele deu uma analisada na minha anime list toda lá do mal. E praticamente dois ou três animes que tinham traps. Alguns já tinham pego, né? Aí eu peguei esse aí. Mentira. Mas realmente não tem. É estranho. O Bebop realmente não assiste animes. É verdade, Eric. Mentira. Bebop chegou no Google e pesquisou. Melhores animes com traps. É estranho, é isso, cara. É estranho. Mentira. Perguntou pro Evilásio. Vergonha, foi, cara. Pô. Verdade. Eu fiz isso. Você fala isso também, pô. Não, mas eu realmente pedi ajuda ao Evilásio. Eu deveria ter apelado pra isso, mas não precisou. É, pô, por isso que eu falo. Que 47 animes que tinham traps que eu já tinha visto. Caralho, o Eric é impressionante, cara. Cara, eu já disse, o Eric tem que fazer um post no Anime Coach com as 40 buscas de animes trap. É, ele podia fazer no Anime Portfólio, pô. No Anime Coach não. No Anime Portfólio não, por que ele quer fazer no Anime Portfólio? Que eu tô entendendo. Mas no Shunan. É, no Shuva de Nankin. Não. Tá. No tá Neto barrado, Wim. Eric. No Netoin. Negativo. Por que não no Alchemist Nankin? Não. Ó, o Nahel Argama tá largado lá desde 2003. Olha aí, Eric. Sabia que alguém ia deixar, tá vendo? Até porque eu já fiz um post sobre traps lá no offline, então tá tranquilo. Bebop, mas se eu fizer uma votação e o pessoal aceitar? A voz do povo é a voz de Deus, né? Fazer o quê? Exato. Eu só queria ver que o Evilásio foi sommelier de traps e descobriu os traps do Bebop, hein? Ele não perguntou pro Eric, ele perguntou pro Evilásio pra ver como o cara entende. O cara que viu o Himegoto inteiro e tá lendo mangá aí é impressionante. Ai, cara. Ok. Bebop, repete pra nós o nome da música, por favor. Taiyo ga mata kagayatoki. Quarto encerramento de Yu Hakusho. E escutem essa música. Indicação então, que foi do Bebop, é a vez da Nayara fazer a sua indicação do podcast. Bom, a minha indicação é o tema de encerramento da primeira temporada de Kano Princess Sama, que chama Magi Love 1000%, que é cantada pelos seiyuu dos principais protagonistas da animação. Falando um pouquinho do... Ai, meu Deus. Na verdade, o Kano Princess Sama se passa numa escola de música, né? Que tem como principal função formar os alunos ou para serem compositores de músicas idol ou para fazer com que os alunos virem se tornem algum idol. E tem uma professora lá na escola que é uma trap, que se ela não, se os alunos não tivessem falado isso, eu realmente teria passado despercebida. Que é a Ringo Tsukimiya, a Tsukimiya Sensei, né? Como eles, os protagonistas lá, mais gostam de chamar. Meu, é impossível você descobrir que aquela que é um homem. É impossível. A mina tem um cabelo rosa, se veste direitinho. Enfim, sem comentários. E é trap velha ainda, mais velha, adulta. Pois é, e, caraca, trap velha. Não, tá, pera. É que geralmente trap é jovem, né, nos animes. Mas nesse caso é uma professora, um adulto. Olha, sim, trap além de professora, ela também é uma idol. Tipo, ela montou, ela, pelo que deu a entender, ela fez a carreira toda em cima disso, da personagem feminina dela. Trap MILF é impossível de acontecer. Pode ser uma trap DILF, aí tudo bem, mas deixa que... Dá pra desconfiar, porque toda trap usa a bengala. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eita! O Kano Princess Sama eu achei... Poxa, eu tenho raiva de como que ele é montado, isso de ficar um arco pra cada rapaz, mas fora isso é até bacana, principalmente pras músicas. A bicha não fica montada direito, Eric, é isso? Você dá que nota. Nossa. Deus. Ela não faz a barba direito nesse bebê. Mas é tipo, é porque, eu não sei, a origem não é uma visual novel? É, mas é que eu então... acho besta isso de dois episódios. Acho que era dois episódios pra cada rapaz e depois um no geral. É chatinho, mas é que eu acho que a estrutura, né, tem que acaba não querendo inovar e tal. Eu também não sou muito, queria mais envolvimento e tal, mas... Ah, mas uma das regras da escola é você não poder se apaixonar por ninguém lá dentro. Então acho que eles evitam o envolvimento, pelo menos nessa primeira parte do anime. Sim, mas nós queremos quebra de regras. Você sempre tem essa regra. Não é permitido se apaixonar, mas se apaixona. Uhum. O Bonjour, esse anime é dos bichones cozinheiros. Tem também na escola lá que agora estuda. Você não pode se relacionar com os professores. Aí o que acontece? Ela se relaciona com os professores. É que eu também acho que, além da questão do público de Utah Free, tem a questão que o anime, querendo ou não, é um ótimo chamariz para vender single, né? Então, ele acaba, às vezes, sendo muito mais voltado para esse lado, de fazer com que tenha essa venda de singles, do que a própria animação, a própria história em si. É muito mais um chamariz para vender single. Tanto que ele chama o compositor de um dos mais famosos, que é o Element Garden, para compor música, que é o Agematsu. Né? Então, esse envolvimento, acho que é muito... A proposta do anime é muito mais musical do que qualquer outra coisa. Não, pelo menos tem isso. A história é uma droga, mas pelo menos musicalmente ela é ótima, e também a animação ficou boa, então... É um bom material de divulgação. Eu não concordo muito, não, mas... Não, ficou boa. A coreografia das danças me dá uma agonia. Eu adoro. Mas aquilo ali que é o idol masculino mesmo no Japão. Se vocês forem ver performance dos idols mesmo lá, é tudo assim, boiolinha, normal. Ai, socorro, eu sei. Só que foi meio traumatizante da primeira vez que eu assisti. Eu curti, mas eu não consegui passar da primeira temporada, confesso. Eu assisti as duas por impulso. A segunda eu comecei assim, mas aí eu não deu aquele feeling, assim, eu não consegui ir em frente. Mas a primeira eu ria muito, era bem legal. Eu ainda vou assistir a terceira, que vai sair agora em abril, com a Nayara, pra gente gritar e fazer as loucuras lá no espaço. Meu, eu tô maratonando essa semana. Já curti, já vou pra segunda, vou pra terceira, se lançar uma quarta eu vejo também. Caramba, o Taprice gerou a conversa mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Fazer o quê, né? E destaque também de Taprice, falando mais do musical, né? Tem o Mamoru Miyano, que é um seiyuu muito famoso, que ele é um dos protagonistas lá, que é o Tokia. E um outro destaque também, que eu acho que é até legal falar, é o seiyuu, que é o Kishou Taniyama, que além de seiyuu, ele também é vocalista daquela dupla, acho que é Grand Road, que acho que eles cantam, se eu não me engano, o último trabalho deles foi uma collab com o Flow pra cantar encerramento de Nanatsu no Taizai. Então, meus destaques aí de seiyuu. Tu sabe qual outro encerramento é? Foi o antigo ou o novo? Foi o antigo, eu acho. Que... Então, foi aquela colaboração, a do Flow com aquela outra banda. Aí essa outra banda, agora me fugiu. Não, ótima música, eu gosto bastante. Então, aí o Kishou, ele é vocalista dessa banda também. E ele dubla o Natsuki lá, ou o Sasuke, como vocês preferirem lá, eu também. Eu gosto do Junichi Suabe. Eu acho ele ótimo como cantor. Qual o nome do cara? Junichi Suado, é isso? Ai, Jesus. Esse Eric nunca me decepciona. Cala a boca. Eu entendi suave. É suave, gente. Continua ouvindo suado, mas tudo bem. Segue em frente, segue o jogo. Vocês também, muito contável. Muito bem, então, por favor, Nayara, repete então o nome da música e o anime. O nome do anime é Uta no Prince Sama, Mad Love 1000%, e o nome da música é Mad Love 1000%. Doki doki de kowai sou sem parcela. meu amigo, que miserável. Bom, enfim, voltando então pro podcast, após essa indicação da Nayara, é a vez do Evilásio fazer essa indicação. Oi. Oi. Você ouve o desânimo do Evilásio nesse podcast, é impressionante. Então, eu vou indicar a abertura da segunda temporada de Log Horizon, que também é a mesma abertura da primeira temporada, que é a Database, que ele... São duas bandas, de certa forma, né? A banda que toca, a banda realmente que criou a música e que toca é a Man With A Mission. Só que quem canta a música, o vocalista, é o Takuma, que é de uma outra banda chamada Ten Feet, que é um cara já, é uma banda já mais antiga, acho que 1999. É uma banda bem legal, inclusive, as duas são bem legais. E um detalhe interessante do Man With A Mission é que ele, tal como o Beast Crusaders fazia, eles sempre, os cantores sempre que estão em público, eles estão com uma máscara. Só que em vez de ser uma máscara tipo um balão com uma cara desenhada, é sempre máscara de como se fosse um lobo. É meio estranho, meio louco assim. Mas é bem legal, cara. Eu gosto muito da banda, tem outras músicas legais dessa banda. A música é legal. O trap de Log Horizon aparece exatamente na segunda temporada, né? É uma garota, é um cara que tem um personagem dentro desse mundo digital que é uma garota. E que é muito na cara que é trap, mas ele consegue enganar um dos personagens. Só consegue enganar dois personagens. Né? Dois. É o cara que eu tô falando e a garota que gosta desse cara. E o resto do... A gente não vai contar pra ele que ele é homem? Não. Isso aqui... ninguém conta, coitado. Né? E a personagem é engraçada, é bem divertida. É uma personagem que ela fica dizendo que é a super idol lá do mundo desse RPG. Fica oferecendo pra mostrar calcinha pra animar as pessoas. Super idol. E aqui é. Caraca. É por isso que a gente vê que ele é homem, porque não, nenhuma garota faria isso. Então é, tipo, é só tipo garoto querendo que se foda. Assim. Ah, vê minha calcinha. Eu não posso falar nada que eu não tinha percebido que era homem até eu ler. Porque eu li a novel primeiro antes de ver o anime. E aí, durante a novel, eu não percebi, tá entendendo? Só quando o Shiroi fala: pô, quando é que você vai contar pro cara lá que tu é homem? Aí o quê? Ah, eu acho que na primeira cena que apareceu. Caralho, é trap, com certeza. É porque logo, é porque no anime eles tinham mostrado aquela cena da reunião falando das coisas que. Sim, sim. Personagens femininos estavam ficando cada vez mais femininas e tal. Aí ficou meio na cara. Mas eu nem me toquei, sabe, da ligação disso. Eu só percebi realmente porque era muito óbvio, sabe? Caralho, não tem como. Na verdade, cara, era tão. Eu percebi de uma forma tão estranha que eu achava que era um personagem masculino travestido. Só que eu me toquei, ah não, pode ser, deve ser só um jogador com um avatar feminino. Caramba. Bem, Log Horizon... Ele pode mudar o avatar se ele quiser, só que ele não muda porque ele gosta, né, da ideia de ser trap. É, Katsuki faz isso no primeiro episódio, é, né? É que tem que ter um item também, né? Aí tem que achar um item raro, que não sei o quê. Mas bem, Log Horizon, pra mim, é o melhor anime tratando desse gênero, né? Que agora é um gênero, que são animes baseados em jogos online. Jogos online que as pessoas ficam presas dentro desses jogos, mais especificamente. Pior que eu só conheço dois, né? Esse e Sal, mas eu acho que tem outros. Tem Ergo Proxy, não. Não, não, não é Ergo Proxy, não. Tem um chamado DDD, eu não lembro agora o nome, mas que também é engraçado. Tem o próprio Dot Hack, que não fica preso, mas é meio como se ficasse, né? O cara não fica preso? Não, não fica, não. Achei que o cara ficava preso. Não, mas é porque praticamente não mostra fora. Toda vez que mostra, nunca mostra o rosto dos personagens. Fora do jogo. Mas é isso. Então, eu gosto muito dessa música. Então, Database do Man With A Mission Feat Takuma do Ten Feet. So one, two, compromise. The noise comes when you're ready to battle. Thalir, eu botei o avatar de Dog Days também pra ficar junto com você. Vai pro quinto dos infernos, Lu. Que isso? São até gêmeos. Você vê que o cabelinho quem até vai pro lado. Quem falou que são gêmeos? Uh-huh. São iguais. É, quem foi que falou? Eu. É o Shinko e o Pique. Pico. Olha que ele fica na posição de cachorrinho também. Cara, o meu avatar é do personagem Tink, protagonista de Log Days. Não tem nada a ver com o Boku no Pico, ok? Tá bom. Não. Espere os comentários, Carneiro. Espere os comentários. Ai, Deus. É Pico, Totinko, Tococo. Não ajude, Vilásio. Ai, enfim, voltando então pro podcast. Eu queria começar essa parte só avisando que acabou minha participação no podcast, tá? Calcada. Tô na BR e morre. Voltando, é a vez então do Eric fazer a sua indicação. Então eu vou indicar uma character song, no caso a música Twins, Oh No, No More Double, que é a música de Hideyoshi e Yuko Kinoshita de Bakato Test to Shokaju. Volta, Vilazzo. Olha aí, Hideyoshi. Aí, no caso, a música é cantada pelos irmãos, digamos assim, mas é a mesma dubladora dos dois, a Emiri Kato, no caso. Vou falar de Bakuto Test, é um anime, uma comédia que mostra uma escola que tem um sistema de onde os estudantes usam avatares em campos virtuais para enfrentar outros alunos, cujos poderes de cada avatar de acordo com a matéria que eles possuem, que eles estão lá disputando em questão, para poderem subir e descer de salas, e no caso os protagonistas são estudantes da sala F, que é a pior sala da escola. Uhum. O trap em questão é o Hideyoshi Kinoshita, que virou uma febre desde que da época da Light Novel. Para se ter ideia, teve, por exemplo, um site japonês que fez uma votação para ver quais eram os personagens melhores personagens masculinos e femininos de certo ano. Hideyoshi Kinoshita ganhou em primeiro lugar no personagem masculino e ficou em quinto lugar no personagem feminino. Eu acho absurdo. Quinto lugar? Porra. Era para ter ganhado primeiro nos dois. Eu acho que tinha um prêmio melhor personagem Hideyoshi do ano, aí entraria Hideyoshi. Você tá falando de que site mesmo, Eric? Poxa, agora pra tirar aqui o site eu não vou lembrar de cabeça. Isso quer dizer que tem uma coisa no que eu acho absurdo, que é por 2 anos consecutivos o International Saimoe não aceitar o Hideyoshi como participante. Eu acho absurdo. Versão feminina. Eu acho absurdo. Porque todo ano tem uma votação pra nomear as personagens que vão participar. E sempre o Hideyoshi consegue votos bastante. Na versão masculina, você vê a injustiça, ele ficou em vice. Mas ele ganhou no passado. Ganhou no ano passado porque não era a versão masculina, era a versão trap. aí finalmente, a versão trap, aí sim, Hideyoshi. Agora a versão masculina perdeu pro Lelouch e o outro acho que ele perdeu pra aquele cara de Ryoka, o Orek. Sim, perdeu pro personagem de Ryoka no outro ano, entendeu? Ó, Lelouch até vai. Lelouch até vai, mas o Orek de Ryoka, porra, enfim. Vocês têm que ficar contente que ele ganhou ano passado em ESML exclusivo de Traps. Ele tinha que ser o desenho do troféu, não participar do torneio. Tava na cara que ele ia ganhar aqui. Ele é o trap mais mestrinho que a gente. Afinal, era o prêmio melhor do Hideyoshi do ano, né? O prêmio tinha que ser Hideyoshi, né? É, o trap mais mestrinho. Se eu não me engano, o Evilásio, quando a gente gravava em ESML Casts, o Evilásio já tinha falado alguma, já tinha dado alguma menção, Nath, sobre prêmio Hideyoshi. Ele já tinha falado que o ESML masculino tinha que ser, na verdade, o prêmio Hideyoshi. É o melhor Hideyoshi do ano. Eu tenho o da Kimakura do Hideyoshi. Meu Deus. Hideyoshi. Que bom pra você. For life. Fotos. Como que ele está nesse da Kimakura? Ah, é só meu, você não pode saber. Eu quero fotos. Oi, Charlotte, mostre aí suas fotos com o da Kimakura. Charlotte tá dormindo, não voltará. É muito guloso, Luke. Dividir, cara. É um negócio só pra você, coisa feia. Enfim, Bakuto Test, eu não curti muito a comédia do anime, pra ser franco. Caraca, não pariu, Eric. É sério, cara. Quem comprou esse cara? Porra. É sério, eu realmente não gostei muito do anime, principalmente da segunda temporada. O mangá era melhor. Vá merda, Luke. O cara não tem com dinheiro pra se alimentar, ele bebe água pra se alimentar, velho. Porra. Ele divide o ramen em 200 pedaços. Um pouquinho. Ah, é, não, eu acho esse Akihisa muito. Qual é o nome dele? Akihisa? Agora não lembro. Não lembro. É o Yoshi, cara. Yoshi. Eu acho ele bem chato. Eu não gosto. Como assim, cara? É um absurdo. Isso é um absurdo. Enfim, enquanto é o Hideyoshi, ele é um personagem mais secundário, é alívio cômico, no caso, toda hora estão insistindo de garota. Não, é secundário, não. Ele é a musa do anime. Ah, cala a boca. Calma. É a melhor garota do anime, tá? Isso é fato. Mas, no caso, é o personagem secundário, se aparece, acho que nas duas temporadas, umas 6 vezes travestido, seja de coelhinha, de empregada. Não. Absurdo. De empregada, de garçonete... Ou então usando o top enquanto está na natação, sendo que não faz sentido algum, e quando tiram o top ele fica lá protegendo os peitos, enfim. essa foi a hora que eu realmente fiquei, como assim, cara? Não, mas isso é ação natural de qualquer trap. É. Não faz sentido, mas dane-se, enfim. O personagem mais legal é o Voyeur, cara. Voyeur é foda. Ele é a namorada do amigo do principal. Que ela é psicopata. Eu tenho pena desse cara. Eles vão pra praia, ela enfia os dedos nos olhos do cara porque ele não pode olhar pras outras garotas. Que pariu. Meu Deus do céu. O que eu acho genial, cara, é que eles fazem todo um... Como é? Eles fazem toda uma trama pra conseguir ganhar lá da turma mais foda e tal. Ele faz toda a trama pra ir pra uma... Pra fazer uma prova de nível muito básico, né? Qualquer pessoa tiraria 10... Porque ele sabe que essa garota tem uma questão que ela nunca vai acertar. Aí eles vão e fazem essa prova e ela erra essa questão. O problema é que ele consegue tirar 7 nessa prova. Isso que pariu. Pra você ver, né? O nível. É muito foda, cara. Eu gosto do Akihisa que ele tem um único avatar que se você bater no avatar, ele também sente a dor. Que ele é um merda. Ele é o... Como é que se diz? Ele é o cara mais burro da escola, então ele vai tanto pra recuperação que ele é o vigilante da recuperação. Por isso que ele tem esse avatar especial. Que ele pode entrar em qualquer lugar, só que se bater no avatar, bate nele. Eu gostava disso, isso da ideia de avatares lutando entre si, de acordo, e o poder deles ser de acordo com as notas em determinadas matérias e tal, isso eu achava bacana a ideia. Cara, a comédia mesmo que eu não curtia. É absurdo, Eric. Como assim? Como eu curti a saga da viagem... O pessoal tentando entrar nas termas durante o banho das garotas, cara. Como não curtir? É genial, cara. Coisa que a gente nunca viu em animes, né? É incrível. É, mas só que ninguém tá ficando subornar as pessoas ou enfrentar um bando de defensores. Eu só gostei dos ovos que lançaram depois. Enfim. Muito bem, então. Eric, repete pra nós então o nome da música, por favor. Então, não é a melhor música que eu tinha em mãos, mas só por causa do personagem eu indiquei ela. Twins or No, No More Double, character song de Hideyoshi e Yuko Kinoshita, cantada por Emery Kato. Moto, moto, moto, moto, yasashiku, sunao ni melody kasaru no ja. Tiga passada indicação do Eric, é a vez da Natália fazer a sua indicação do podcast. Olha que maravilha. Nossa, que interessante. Então, gente, eu vou escolher um anime que já passou por aqui pelo sobre músicas e animes. Acho que ele saiu no podcast Noitamino, uma coisa assim, porque é um anime Noitamino. Eu vou falar de Huoro Musuko, que é o anime... É um mangá, na verdade. É um mangá de Takako Shimura, que foi lançado em 2002 pela revista Comic Bean, que é uma revista seinen, antes que qualquer um pergunte, uhum. Com 11 volumes publicados. E aí, ele teve um anime produzido pelo estúdio AIC em 2011, com 11 episódios, por isso que eu digo que ele é um noitamino, porque a maioria dos animes da noitamino ou tem 11 ou tem 22. E aí, ele foi dirigido por Ei Aoki, que atualmente é o diretor de Audi Noah 2, tá, Carlírio? Okay. De graça feita. Okay. Okay. Destrói. E sim, aí, tipo... A história de Huoro Musuki envolve um garoto chamado Shuichi Nitori. Ele quer ser uma garota, ele se vê como uma garota, né? E aí ele tem uma amiga chamada Yoshino Takatsuki, que ela quer ser um garoto. E a história é basicamente sobre as questões de transexualidade, de gênero sexual e, tipo, início da puberdade, por causa que no começo da história eles estão na quinta série, então eles estão com 11, 12 anos e tá no início das mudanças da puberdade, né? E sendo que eles se veem em corpos que não são, sabe? É, esse problema de gênero sexual, ele se vê dentro de um corpo que não é o que ele quer ter, tá entendendo? É importante... Só dizer que é importante deixar claro, não é um anime de comédia. Um anime sério, pessoal. É, um anime sério. Muito sério. Pode contar na mão dois ou três animes, assim, no máximo, que tratam esse tema com seriedade. Tem um personagem desse tipo, mas tratando com maior seriedade a questão dele. Que geralmente é só alívio cômico mesmo. Então, pois é. E aí, o Trap, né, que tá dentro, que a gente tá num podcast Trap, é o protagonista, o Shuichi Notori. E, tipo, ele tem esse problema de transição de gênero, né? E aí, ele se vê como uma garota, ele adora se vestir como uma garota e ele adora agir como uma garota. Só que ele tem medo de fazer isso na frente das pessoas porque ele já sofreu bullying, né? Por tempo, por isso. Eu só ia dizer que é interessante citar que, assim, ele se vê como uma garota, ele quer se agir como uma garota, ele se veste como uma garota em algumas situações, mas isso não quer dizer necessariamente que ele é homossexual. Tanto que, de certa forma, o anime dá a entender que ele é apaixonado pela outra garota que se vê como cara. E, em uma certa situação, ele namora com a garota mais velha. Uhum. É verdade. Sendo que, tipo, eu acho que ele, por esse se ver como uma garota, às vezes ele não aceita os próprios sentimentos, sabe? Eu acho que, na cabeça dele, por ele se ver por uma garota, ele teria que gostar de homem, sabe? Assim, automaticamente. Ah. Bom, mas eu acho que isso não tem nada a ver, não. Eu não sei. Eu acho que o amigo dele, ele se vê como homossexual. Sim, o Makoto. Sim, agora, ele mesmo... Eu acho que pra ele é aquela questão do tanto faz, né? Importante pra ele é porque ele se vê como uma garota. Agora, quem ele vai gostar, tanto faz, se é uma garota ou se é um garoto. True. Bom, basicamente é isso, de certa forma. É, a música que eu vou recomendar, como a opening já foi recomendada, eu vou recomendar a End, a For You, né? Só isso. Uhum. Da Hyefu, né? Yes. A mesma que canta o primeiro encerramento de Bleach. Nossa, como você foi lembrar disso, cara? Porque eu gosto muito de Life is Like Bleach. E eu gosto muito da voz da Hyefu. Ah, sim, a voz é linda. Eu gosto muito dessa música. Eu fiquei feliz de poder ter escolhido ela. Tá certo, muito bom. Então, só repete mais uma vez o nome da música, senhorita Natália, por gentileza. For You, de Huoro Musuko. そんなこと言ってる冗談のふりは楽ね私も知ってるそういう自分に酔ってるだけ本当は何もかも自分のため しめられるちょっとだけこの街の温度に慣れてきた頃 Passada a indicação da Natália, é a vez de eu fazer a minha indicação. E a minha indicação vai para um anime meio desconcertante, que nem não foi tanto de agrado assim, mas enfim, faz um bom tempo que ele foi exibido. Foi na distante temporada de abril de 2011, e eu falo de 30 Sai no Hoken Taiku. O anime alto se denominava na época Lições de Sexo para Homens Solteiros e Virgens com mais de 30 anos de idade. Então, é um anime peculiar, né? Porque o cara acaba encontrando uma mulher que também tem mais de 30 anos e é virgem, e se debruça em tipo um tentar conhecer o outro melhor, um tentar superar o medo do outro em agir, em tomar a primeira iniciativa. O anime é hilário, totalmente hilário. Só que como o tema do podcast é traps, eu devo dizer aqui que tem um personagem trap muito peculiar aqui. E esse personagem trap é o irmão mais novo do deus do sexo, sendo que o deus do sexo... Que também é um deus do sexo. Oi? Que também é um deus do sexo. Que também é um deus do sexo. Só que no caso é o irmão mais novo do próprio deus do sexo, que é o cara que tenta fazer com que o protagonista desse anime perca sua virgindade e perca o medo de mulheres de uma vez por todas. E esse carinha, esse personagem, ele faz às vezes de trap em alguns episódios de uma maneira muito forte. Ora ele tá fantasiado de enfermeira, ora ele é uma garçonete... Fantasias mil. Só pra ver se o dito protagonista fica excitado de uma vez e vai à luta. Cara, esse anime é bizarro. Esse anime é bizarro demais. Ah, é legal, cara, tranquilo. Mas é bizarro. Você esqueceu que ele geralmente se veste assim pra ajudar no treinamento do protagonista, né? Mas tem uma certa situação que o cara sugere que ele faça sexo com o irmão dele pra o cara fazer sexo pela primeira vez. Meu Deus do céu, não me lembro disso. Acho que é a primeira vez que aparece o irmãozinho dele. É Macaron o nome do personagem, no caso. Isso, Macaron. Isso porque antes o deus do sexo já tinha se oferecido pro protagonista pra executar a ação, então. Cara, aquela cena é demais. Meu Deus, cara. O único episódio que eu acho absurdo é o do zoológico. E também eu acho absurdo o amigo dele, gordão. Nada contra o fato desse cara ser gordão, mas o cara, daquele jeito, ser o maior comedor do mundo. Pior que é, né? Pior que é. Desculpa o termo até, mas é estranho pra caralho isso. Caramba, você nunca viu nenhum hentai, não? Os que estão lá pegando os garotos. Não, mas, pô, é caralho. Eu gostei de Arasai no Taiko, Acho mó bem. Apesar do tema, né? Os dois virgens tentando se relacionar e tal, ele tem uma animação que me lembrava, às vezes, até Pucca, né? Os tracinhos todos redondinhos e tal. E o humor, apesar de às vezes também ser bem pesado, eu gostava da relação do casal. Eu gosto muito do encerramento, inclusive, por causa que cada encerramento, cada videozinho de encerramento, até o 12º, vai mostrando. Ele divide no meio, né? E mostra a garota e o cara. E eles vão mostrando eles amadurecendo à medida que vai passando os encerramentos. Então começa com eles bebês, aí depois vai no pré-escolar. Uhum. E que coincidência, Vilas, que foi exatamente essa música que eu escolhi justamente por essa razão. Justamente por essa razão peculiar. Que o encerramento mostra os dois evoluindo. Evoluindo como pessoas. Assim, a flor da vida. Nada demais. E que dicas incríveis, né, que o pessoal dá para os personagens, tipo, não tenha contato direto com o olhar da pessoa por 6 segundos. Eles olham, aí contam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí os dois viram pro lado a cabeça. É muito tenso, cara. Pra não falar que quando vai se usar termos mais fortes durante as aulas do Deus do Sexo, eles falam rapidinho como se estivesse censurando, eles próprios. Eles começam a falar rapidinho quando é um daí pra entoar um palavrão, ou uma palavra mais forte, alguma coisa assim do gênero. Então eles começam a falar rápido, pra dar aquele sentido de censura. Se bem que nem precisava disso, né, com certas coisas que o anime mostra. Eu não me lembro se o Deus do Sexo era dublado pelo Tomokazu Sugita. Cara, pior que eu não me lembro, não. Eu não sei, cara. É o tipo de personagem que ele dublaria. Pior que eu não sei, cara, mas também acho que é o tipo de personagem que ele dublaria, com certeza. Enfim, então eu gostaria de indicar pra vocês a música Learn Together, o tema de encerramento de 30 Sai no Hokken Taiku. Vez do senhor Luke fazer a indicação dele. Luke? Não, Charlotte, por favor. Charlotte. Obrigado. O senhor Charlotte? Não, ele falou que a Charlotte estava dormindo. Ele, de repente falei Luke. Ele, não, é Charlotte, mas Charlotte estava dormindo. Então como é que fica isso? É uma trap, cara. Eu estou aqui para confundir você. Pelo amor de Deus. A abertura da primeira temporada de Minamiki é Keikeishi Joushoushu, que é cantada pelas Seiyus. Que eu tenho toda essa informação por causa da Nath, que eu não ia buscar mesmo, tá preguiça. O trap de Minamiki é o a Makochan, que é do que é o Makoto. Eu não concordo com isso aí não, Luke, porque ele é obrigado a fazer isso. Não, eu concordo de certa forma, eu entendo que porque... o motivo dele ser trap é diferente, porque ele se veste de mulher pra ficar do lado das mulheres. Não, e fora ele se veste como de mulher e fora pra ficar perto das mulheres. Esse pra é o objetivo. Para as garotas ele é uma trap, porque elas não sabem que ele é um garoto. Então ele é uma trap. Mas não, ele veste de mulher pra ficar perto da garota. Porque... Ficar perto da irmã mais velha lá. É que a segunda, né? Não, é a irmã mais velha. É a mais velha? É a mais velha. Ah, não, o Lourinho que é apaixonado pela Cana, é verdade. A do meio acho que ajuda ele a se travestir, porque sim, né? É verdade. Porque afinal, né? Sua mesmo. Que a do meio quer sacanear ele, então. E ele acaba se empolgando, assim. Ele começa a pegar roupas mais elaboradas pra ser trap, e aí o pessoal vai começando a se desconfiar dele. É porque ele gosta de ficar perto das meninas. Tem até um episódio que a mais novinha fica sentada no colo dele. É porque ele é um idiota mesmo. O apelido dele é criança idiota. Então você já vê. Você já vê como é que ele é. É, eu gosto muito de eu gostava de Minamiki, porque eu só gosto da primeira temporada, pra falar a verdade. A segunda, a terceira. A terceira não se conta, cara. É muito triste o que eles fizeram com Minamiki. É triste, eu só assisti a primeira temporada e não gostei, então nunca tentei as outras. Porque você não tem coração, cara. Você não gosta de pacateste. Você é muito triste. Então deveria ter tentado as outras temporadas? É, talvez você goste, né? Porque você acha ruim, você acha bom, então. Vai saber. Eu achei irregular a segunda. Ela é mais fraca que a primeira, mas tem alguns episódios. Não, a segunda é razoável. A terceira é que realmente. Qual que é quando muda o cabelo da mais novinha? Aquela é a terceira. A última que teve. Puta, não, teve a quarta, eu acho. Teve a quarta depois, mas a terceira é pior. É a pior. É, quando mudaram o cabelo da pequenininha que ficou uma merda de vez. Eu não gosto. Mas é, Minamiki é um slice of life de comédia, assim. Bem, bem divertido da primeira temporada, pelo menos eu acho. Só isso, tá bom pra mim, tá bom. Charlotte tá com sono. Ah, Charlotte tá com sono. Meu Deus do céu, fez a apresentação estonteante que fez no início do podcast e agora tá com sono. Estonteante, Carlinhos curte a Charlotte, hein? Agora ele colocou a batata da Charlotte, olha lá. A Charlotte é assim, ó. Não, é. A Charlotte é um dinossauro de calcinha. Família de dinossauros. Ah, não, essa piada não. Não, mas era Charlene, Luke, não era Charlotte. Charlene não, Charlene tem uma bunda grande, velho. Charlotte é uma garota de. É um dinossauro, velho. Então você não colocou o nome de Charlene porque a Charlene tem a bunda grande, é isso? Isso, eu não sou do funk. Ah, ok. Tudo bem então, tá desculpado então nesse momento, você tá perdoado. É trap estilo modelo, então. Isso. É um trap que segue as normas da sociedade sobre beleza. É tipo protagonista de Dog Days, é quase assim. Vai se catar. Então, pode repetir o nome da música, Luke, por favor? Kikeshi indicação deste podcast vai para nossa convidada de honra, a grande Josi. José. Buenas. Não, por favor. Não sou trap. Carlito já indicou? Por favor. Hã? Carlito já indicou? Sim. Já. Todo mundo já falou. Ah, desculpa. Menos eu. Oh, que vergonha. O dono do podcast, velho. Olha isso. Bom, o anime que eu escolhi é Rurouni Kenshin, ou Samurai X. E o trap, bem, me fez pensar que é um trap por causa da dublagem brasileira. É, o nome do personagem é... Peraí. O nome do personagem é Kamatari Honjou, que é uma das aliadas do Shishio. E ela usa uma foice e usa kimono também. E na dublagem brasileira, ela tem a voz da Fátima Noia, que era a dubladora do Gohan, do Goten. E ela se auto-intitula como mulher. Ela disse... Só um detalhe. Na dublagem japonesa, ela é dublada pela Takeuchi Junko, que também é uma mulher. Sim, eu vi isso aqui. Ela dubla personagens masculinos, tipo Naruto, também dubla personagens masculinos em Digimon, então... Então, mesma coisa. Sim, só que assim, ó, Naruto não é trap, né? Naruto é um... Olha que vira trap, hein? Olha aí. Ela quis dizer o que? Raposa nele. Tipo, o que eu quero dizer? Na versão japonesa, a dubladora é mulher, mas ela dubla personagens masculinos. Exato. Que são homens, tá entendendo? Na versão brasileira, no caso, a dubladora brasileira faz voz de criança, então voz de criança a gente considera que é mais neutro. Só que na dublagem brasileira, ela se intitula mulher e ela é tratada pelos outros como ela. Ou ela diz assim, eu sou uma mulher muito forte, ela fala uma coisa assim, porque ela tem... Que, ou eles fizeram isso de propósito, ou fizeram que nem em Inazuma Eleven, por exemplo, confundiram. Eu acredito que eles fizeram de propósito, porque já na dublagem latina, eu fui assistir, ela tem a voz de um homem, que é uma voz afeminada. Então eu acredito que foi na dublagem brasileira mesmo. Tanto que... Se eu não me engano, tem um personagem no Yasha que também é ambíguo, que também se transformaram em mulher aqui. Sailor Moon também. Sailor Moon, na primeira fase lá, que passou na manchete, transformaram um dos generais, acho que foi o Zoe City, eu acho, colocaram voz de mulher. E porque ele tinha um envolvimento homossexual com o Zaito, no caso, com o Zit. Então, colocaram voz de mulher pra não ficar tão, entre aspas, agressivo, né, na ocasião. É, então, acho que funciona como censura, sabe, assim, no Brasil. É, funciona. Até a dublagem de Samurai X em si tem vários problemas, se tu for pensar, né? Mas, nesse caso, mudou o gênero do personagem. Não vai alterar muito o rumo da história, mas... me surpreendeu, porque depois que eu fui descobrir, ah tá, mas era um homem. E lendo sobre o personagem, a informação que a gente tem é que ele é um homossexual, é apaixonado pelo Xixiu, e depois até não é correspondido e tenta se suicidar e acaba virando uma pessoa boa, né? Sai do lado do mal, que é o Xixiu, no caso. Então eu escolhi esse personagem mais por causa que a dublagem me enganou. E a música que eu escolhi é um background, é uma música de fundo que se chama The Last Wolf Suite, que é um tema dessa fase do Xixiu, que tem muitas músicas boas. Samurai X tem muita música boa e eu gosto bastante desse fundo, bem emblemático. Deu. Eu. É só pra registrar que também me enganou. Quando ela revelou lá pra Kaoru que era um homem, eu fiquei, que da fuck, meu Deus. Mas é isso aí. É porque ela usa um kimono feminino, sabe? E aí você fica, tipo, com voz feminino, usa kimono feminino, tudo. É, e até as mesmas as reações, tipo, querendo ou não, ela sempre dava umas indiretas lá, de menina recalcada mesmo, lá pra Yumi, sim, que era a mulherzinha do xixi. Aí você ficava, nossa, né? Então ela realmente incorporou. Sim, pra mim era uma mulher. E a dublagem quer deixar isso claro, né? Até certo ponto. Ela era uma assassina, ela provavelmente usava isso pra o bem dela, assim. Ela queria puxar o saco do Xixiu. É, no fim das contas é bem isso mesmo, porque toda hora é Xixiu-sama, e blá blá blá. Ela queria era coisinha com o Xixiu e, tipo, não interessa o que vem pela frente, vou rodar minha foice aqui e foi. Exato. É o Brasil, um dos países com mais cirurgias de mudança de sexo. Faz isso até em animes. Que? Da onde veio essa informação, Eric? Caraca! Você pesquisou isso mesmo. Caraca, velho, parabéns. Eric veio preparado pro podcast. O cara é a Nayara dos traps, velho. Impressionante, assim. Tem informações. Nossa, mas eu não conhecia. O único caso que eu lembrava disso de animes, assim, que chegou aqui no Brasil e a dublagem fez besteira com sexo personagem, era Inazuma Eleven. Teve pelo menos dois personagens que trataram como garotos. Se bem que Inazuma Eleven é um bando de garotos que a maioria realmente tem uma aparência que engana. Aí depois que percebi o erro. Se bem que, se eu não me engano, acho que falando de dublagem brasileira que teve esse problema, eu lembro que quando eu vi Hunter vs Hunter, colocaram lá o Illumi como irmã do Killua. Aí eu fiquei meio, what? Você vê, é uma dubladora mesmo, tipo, na versão brasileira. Não lembro. Depois pra até conferir, tipo, eu olhei assim, nossa. É, passava até, eu lembro que eu até assisti na rede TV, então eles confundiram. Lá no Brasil brasileiro era uma menina, né? Aí tanto que quando eu fui ver em japonês completinho, eu fiquei mais, ué, não era uma menina? Aí até um amigo meu, não, sempre foi um homem, tá louca? Aí eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? Não tô entendendo, enfim. Só porque tem cabelo liso, coitado. É tipo isso. Porque, fora o Curapica, né? Coitado do Curapica. É, que virou Curapaica, né? Pra não dar ruim. É complicado. Rimegoto, eles não cometeriam esse erro só por causa dos punch shots, mas enfim. E ninguém curaria a pica. É, vai, Carleiro, por favor. Meu Deus. Oh, meu Deus, vocês são impossíveis. Tá louco? Enfim. Josi, repete pra nós então a música, por favor. É de Rurouni Kenshin, é uma música de fundo, se chama The Last Wolf Suite. Thank you. pessoas fizeram suas indicações para esse podcast. A primeira versão do Sobre Músicas e Animes é mais curto, mais dinâmico, mas não por isso menos amigável, menos engraçado e por aí vai. Tivemos até uma xalote aí que nos deu o ar da graça, que na verdade é onde nós temos a calcinha. Antes de mais nada, vocês devem se recordar que foram vocês que escolheram o tema desse podcast em votação. E o tema do próximo podcast também será escolhido por votação. Então, antes dos acordes finais, onde as pessoas vão fazer seus jabás, dizer do que gostou nesse podcast, coisa e tal. Antes da gente passar para a música final do podcast, ou qual o Eric vai ter o direito de selecionar uma música especial, já que o tema dele foi o vencedor, para encerrar esse podcast. Nós vamos, então, falar para vocês quais serão os temas da próxima votação. Então, a partir desse momento, cada integrante do podcast, eu vou dizer pelo nome aqui aleatoriamente, vai dizer qual vai ser o tema para a votação do próximo podcast. Qual vai ser o tema que ele vai escolher para ir para a pauta. E eu vou começar justamente pela senhorita Charlotte. Oi, eu acho que faltou música nesse podcast. Então eu quero remake de podcast de traps. Então o próximo podcast tem que ser podcast de trap. Não vale. Não, quer saber, remake. Não vai entrar na lista, afinal. Manda o look aí, Eduardo, por favor. Então, por favor, o próximo tema é animes com traps que não tem traps. Nossa. Por favor. Como assim, cara? Pelo do look nunca tem nada a ver, velho. É isso ou anime? Não, peraí, animes que tem personagens que parecem com garotas, falam como garotas, agem como garotas, mas não são garotas. É isso aí. Isso. Ou... Isso é o que a gente tá fazendo agora? Não, é diferente. Diferente onde? Ou animes que tem como abertura Haruka Kanata e tem um personagem chamado Sasuke. Por favor. Tá bom. Então o tema do Luke vai ser animes que tem um personagem com o nome Sasuke. E que tem abertura Haruka Kanata. Ok, beleza, já tá anotado aqui. Um dinossauro de calcinha e um arco com Não piore. Não piore. Ok. Bebop, é a vez de você dar seu tema. E robôs. Animes com músicas silenciosas. Como que? Com músicas silenciosas. Músicas silenciosas. Exemplo, please. Eu não sei. Músicas silenciosas. Puta, música silenciosa é tipo anime. Música de mangá, mas tudo bem. É beleza. Música silenciosa, tu lê no Dami Cantabile. Ah, música silenciosa. Ai, vocês são engraçados. Evilásio, qual seria seu tema, por favor? Eu senti uma ironia forte. Por favor, explica aí, caralho, o que é esse tema? Oi? Explica esse tema, não faço ideia do que o Bebop tá pedindo. São músicas que tem bastante silêncio na música. Que pariu! Silêncio! Por favor, me diga uma música, assim. A música agora, no momento, não lembro o jogo. Ah, meu Deus! Vale. Tá, eu vou mudar isso aí, então. A música de quando alguém pede um minuto de silêncio no estádio. Aí toca essa música. Aí. Tá bom, músicas de animes que o Eric não gosta. Ok, aceito. É só olhar na anime list dele que tem lá as notas ruins, aí vocês escolhem. Acho que é só gosta. Botar anime bom que o Eric Cuidado, as notas ruins tem algumas coisas ali que. Enfim. Se fosse do Carlinho, ia ter Cowboy Bebop. Vai pro quinto dos infernos, Bebop. Agora sim, Evilado, pode falar seu tema, por favor. Vai ser... Peraí, eu separei aqui. Animes com pelo menos um personagem brasileiro. Animes com pelo menos um personagem brasileiro. Que não veio do Brasil. Super Campeões. Cavaleiros do Zodíaco. É obrigatório que esse personagem torça pelo Corinthians, Evilásio? Não. Porra! Que é isso, Carlírio? What? Não faço ideia do que ele está falando. Eu provoquei indiretamente uma certa pessoa aqui. Eu vou escolher a Idol Master. A Idol Master tem uma Idol brasileira? Tu vai ter. Ah, legal. Nessa nova temporada. Não, vale tudo isso. Vale Cavaleiro Zodíaco, vale. Vai ter a Sandy lá. Qual foi o outro que a gente disseram aí? Que eu não lembro. Super campeões, vale, que tem um... O Chukyodai. Lemon and Frog. Que tem um cara lá que fica que é pai do Tsubasa, mas ele não sabe. Lemon and Frog, que tem uma brasileira morena chamada Erika. Minha xará. Erika? Olha. É trap isso aí. E ela vem do Rio de Janeiro. Você não vai indicar Lemonade ou Project, Eric, vai? Eu vou indicar, se cair, vai. Ai, meu Deus, cara. Ok. Eric, qual seria seu tema? No caso, animes com protagonistas dublados por Fukuyama Jun. Aê! Nossa, você tá nesse, certeza. Já era. Como assim? Vocês não vão votar no meu? Que absurdo. Eu fico triste. Dublado por? Fukuyama Jun. Ok, eu vou lançar meu tema agora. E o meu tema vai ser animes que tenham personagens dublados pela Yui Horii ou pelo Mamoru Miyano. Também amei, droga. Galera, você tem que escolher dois. Tá bom, então eu escolho Yui Horii. Animes com personagens dublados pela Yui Horii. Miss Monochrome vai ter que ter. Miss Monochrome. Tem alguma música boa no Miss Monochrome? Não. Então, cara, eu não sei. Eu não sei se vocês lembram. É uma idol virtual. Eu não sei se vocês lembram, mas este é um podcast musical. Por favor, pensem na qualidade da música, não só em indicar um anime tosco, tá? Eu acho absurdo porque eu tô tentando botar Haruka Kanata aqui e vocês não deixam. Ô Luke, eu quero deixar bem claro que a culpa é do público. É absurdo. O deu o tema do Eric. No anime Miss Monochrome não tem nenhuma música boa, mas no anime Shonen Hollywood aparece a Miss Monochrome e ela faz um show de 5 minutos e canta uma música muito boa. Pronto. Ah, então escolha Shonen Hollywood, sei lá, qualquer coisa. Ok. Nayara, qual seria essa indicação de tema? Animes que tem um protagonista que você odeia. Olha. 99% da série. Old Art Online, pronto. Você dá certo. Ah, mas Sword Online é complicado, Bebop, porque aí vai ser um anime que você odeia tudo. Olha aí, tá certo, eu posso botar Haruka Kanata, então tá valendo. Nossa, todo mundo sai ganhando. Olha aí. Pode botar música de trap. Quero ver polêmica. Ô Luke, Naruto é tão grande, cara, que eu acho que todos os temas até agora estão valendo. Deve ter algum personagem dublado pelos caras aí. De Yonkoma tinha. Okay. Até esse também, podia ter citado o Haku lá. É verdade. Esse eu comentei ele no e-mail. Uhum. O Luke não escolhe Haruka Kanata porque ele não quer. Ele tá. Não, é porque eu preciso. É porque eu preciso de um tema todo podcast. E esse é o Coringa. Então vai ficar. Porque ninguém vai escolher mesmo. Então vai ficar assim. Cara, eu acho que todo mundo ia escolher o tema do Luke só pra ele poder que diga a porra da música. Não, bota vai ter uma música na porteira. Ok, então. Senhorita Natália, qual seria seu tema? Bom, o meu tema vai ser... Esqueci. é músicas de animes que vocês acham que merece continuação. Não vai ter Dog Days. Né? Vai pro Geek do Zero, Luke. Só de propósito. Caralho, começou agora a terceira temporada, vocês já estão a nesse nível, pelo amor de Deus. Não é verdade. Só não vai de boca no pico, que é jeito mais. Eu tive essa ideia por causa de Durarana, que acabou de sair. Pô, eu chorei tanto quando mas eu anunciei. Mas Durarana já vai ter duas continuações. Eu sei, pô, mas não tô falando que só foi a ideia que veio pra mim. Eu escolheria Spice no Wolf, que eu tô esperando até agora. Eu escolheria Metal Panic. Eu escolheria Dante Cocosei do Nichijou, só que eu já escolhi as músicas que tinham nele, então tem que ser outra coisa. Olha o que eu dei. Ok. Olha aí. Nossa convidada especial, Josi, qual seria a sua indicação de tema? Bom, eu pensei... É que eu lembrei de um anime que veio, que eu vi uma cena dessas. Animes que tem alguma cena ou se tem carnaval. Porque a gente vai estar em fevereiro, então eu acho que poderia ser interessante. Só que aí teria que ter uma pá de ouro pra... Ah, e eu já sei, alguns. Vou citar Golden... Foi isso, Golden Time. Por causa do clube. Nossa, eu já ia pensei em Golden Time também, caramba. Tem aquele carnaval. Eterno. Então teria que ter uma pá de ouro pra cavar mais alguns. Também cabe Haruka Kanata, porque tem um filho de Naruto do carnaval. E aí focou, mas que tem robô gigante. Pior que cabe One Piece, cara. Tem assim, realmente um spin-off de One Piece que é um carnaval. Caramba. Olha, é nesse que tem o Naruto, né? Eu vi esse episódio de filha de Naruto. Poxa, me lembrou Pony Pony Dash, que eles cavam um buraco até o, assim, né, no, pela terra inteira, chegam no Brasil, tá, chegam na época de carnaval. É claro, chegou na Bahia, que é o ano inteiro. Meu Deus, enfim. Então vamos então para nossas considerações finais do podcast, a 41ª edição. E vamos começar as considerações finais então pela pessoa que foi convidada, que é a Josi. Bom, eu caí meio de paraquedas aqui, mas deu pra dar várias risadas. E é bem interessante discutir não só as músicas, né? A gente acaba sempre entrando a fundo, indo, conhecendo mais animes e tal. Então foi bastante divertido e valeu. Ok. Eric? Eric? Oh, desculpa, travou aqui o Skype. Aham. Tá jogando videogame. Não tá, você pode ver no Steam, eu não tô online não. E no caso... é a Origin, cara, ainda. Obrigado, só isso. Obrigado pela participação mais uma vez, é isso. O obrigado de sempre, né? Exato. Evilazio? Obrigado, galera, que ouviu esse podcast. Obrigado por escolherem esse tema. Eu adorei, ouviu? Genial esse tema. O Velazio vai estar postando no Anime Portfólio uma coletânea de doujins e mangás e animes traps que eu escolhi como agradecimento por todo mundo que votou nesse tema. Exatamente, vocês que escolheram o tema, inclusive me mandem e-mail pra eu mandar especificamente pra vocês, tá? Se tiver o Facebook, melhor ainda, que eu ainda publico na página pessoal de vocês, tá beleza? Foram quantos votos? 57, né? Foram 45, 46, por aí. Eu queria agradecer as 6 pessoas que votaram no meu tema. Tô com vocês, velho. É nóis. Então, eu vou ler um comentário aqui do Trafalgado Neto na edição 39. Foi aquela de animes de comédia que vieram de gag e mangás. Ou de mangás e um coma. Que ele falou que era um ótimo podcast. Foi um belo tema, teve músicas ótimas. Ele diz que ama animes de comédia bem mais do que os de ação. Esse eu também. Prefiro muito mais ficar rindo com as bobeiras e piadas dos animes de estilo gag, pois é sempre muito divertido e contagiante. Gostei muito da primeira participação da Nani-chan. Olha aí. E da segunda participação da Natália. Natália. Pode mudar teu RG, Nath. Sobre as músicas. Digino Kakeira é uma bela canção, assim como o Inshukan Friends é um ótimo anime. E a abertura de Genkan Shoujo no Zaki-kun também é excelente. E essa versão da Kashima é muito boa. E é isso, obrigado pelo comentário. E eu também queria só dizer uma coisa. Algumas pessoas talvez já estejam sabendo, mas quem não está sabendo, a gente começou a gravar um podcast ao vivo, que teoricamente vai ser quinzenal, pelo menos vai ser a cada 2 semanas, que faz parte eu, o Carlírio e o Bebop, por hora, que a gente está chamando provisoriamente de Kyodai Podcast. E a gente falou na primeira edição sobre como a Oharu Haido pode influenciar o mercado brasileiro de mangás para shoujos, e falou um pouquinho da temporada de inverno, os primeiros animes que já saíram. Então, quem quiser escutar, tá lá no YouTube, a gente tem um link nesse post. E também tem links no Anime Coach. Eu não sei se tem no Netoin ainda, mas no Anime Coach eu sei que já tem. Ok. Bebop, passa suas honrarias finais, por favor. Foi legal participar, apesar de não conhecer muita coisa do tema. Até fiquei um pouco calado, porque só conheci mesmo o Rurouni Kenshin, Minamike e o anime que eu indiquei, que é o Yu Hakusho. Mas foi bacana ver que vocês estão por dentro do assunto. E é isso, quem quiser pode acessar lá o Anime Coach, sempre alguma coisa nova por lá. Beleza. Nayara? Bom, antes de mais nada, queria agradecer novamente o convite. Legal também saber que a galera curtiu as indicações anteriores. Eu também não conhecia muita coisa do tema, mas mesmo assim foi bastante divertido. De qualquer forma, agradeço o Eric aí por ter dado essa luz aí de ter falado de Utah Prince, que eu tô maratona essa semana, gostei pra caramba. E, bom, pra finalizar, só queria deixar registrado que é janeiro, É, mês de aniversário de Nana Mizuki, Rainha das Anisongs, e bom, como esse é um podcast de músicas de animes, então nada mais justo que já desejar minhas felicitações pra minha idol. Falou. Digno, tinha digno. Que ser, tinha. Senhorita Natália? Hello, people. Oh, eu queria muito agradecer a participação novamente. E eu espero que vocês vão lá me visitar tanto no Earthline Brasil quanto no Ano Nascer Herói. Estarei esperando seus comentários e muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo e até mais. Isso aí. Senhor Luke? Ou seria Charlotte? Peraí, peraí. Acessem o Chuva de Nanquim, o Shuna, e vejam o Eu Recomendo Especial de 2014. Eu sabia que ia ser a Charlotte. Mano, Charlotte mítica, ai meu Deus. Melhor trap, ai Deus. Charlotte, melhor trap. Tá, Luke, pode usar tua voz agora. O que? Era minha voz, você viu como eu disfarço bem? Ô Charlotte, ô Charlotte, como é que é ser um dinossauro e andar de calcinha pela rua? Você não tem nenhum problema com andar de calcinha pela rua? Nem usa uma saia, nem nada? Paca. Meu Deus. Sensacional. Eu acho que a Charlotte devia participar de todo o podcast, meu Deus. Só porra, acho. Eu trabalho essa porra. Mascote. Cara, o Luke é hilário. Pelo amor de Deus, como é que pode, meu? Bom, é minha vez também. Eu agradeço muito a participação de todos. Vocês são pessoas memoráveis. Tanto os colegas que participaram do podcast, quanto vocês que nos escutaram, nos escutam e têm votado, têm opinado, têm comentado. Isso é gratificante. É, meu sincero obrigado a todos. E faço voto também para que visitem, claro, jabá pessoal. Visitem lá o Netuin com seus posts diários sobre animes e mangás. E o Nupo, Cooperação Criativa, que está completando 2 anos de atividade nessa semana. Então vai ter uma série de posts especiais, mensagens dos autores. Então eu convido vocês a darem um pulinho no Nupo também. E para encerrar o podcast, né? Vamos deixar tudo bem gravado aqui. Como a pessoa teve seu tema como vencedor e com larga distância, diga-se de passagem, para qualquer outra opção. Então o Eric vai fazer a declamação final aqui, vai indicar uma música final para fechar esse podcast, como manda a tradição da série. Então, no caso, vou indicar o que seria a minha segunda opção, seria a música de encerramento de Maria Holika Live. Na verdade, ela só é cantada no finalzinho do último episódio, é a segunda música de encerramento, no caso. A música Domai, cantada pela protagonista... Poxa, agora não lembro o nome, é que dubla a trap... É Shido Maria, que no caso é um garoto que se traveste por motivos pessoais, se traveste de garoto pra frequentar uma escola feminina. Eu acho muito legal essa música. Eu não gosto do anime. A maioria dos animes aqui que citaram, realmente eu não gosto muito, mas é, a trilha sonora de Maria Holika eu acho bem legal. E essa música aqui é a minha favorita. Pergunta, alguma outra mídia desse anime é melhor do que o anime em si? Oi? É, o mangá, o novel, essa obra é melhor que o anime? Não, eu não assisti nada do... Eu não li mais nada de Maria Holika no seu anime mesmo. Uhum. Beleza. Só pra saber, então. Ah, então... só corrigindo... É, desculpa. A música cantada por Yu Kobayashi, a dubladora de Shido Maria. Ela também dubla outra trap conhecida, que é o Ruka, de Steins Gate. Perfeito. Então escutem essa música e nos vemos daqui um mês na edição 42 do Sobre Músicas e Animes. Tchau, gente. Olá e tchau pra todos. Tchau. Tchau, Charlotte. Tchau. Tchau. Alô. Ah, droga. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.